agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Diga Lá ao Senhor Fado aqui na Antena Web. Cá estamos para trazer mais 30 minutos de alma portuguesa, para lhe trazer mais um pouco deste nosso tesouro português. É o último programa desta semana e, por isso, o último programa desta semana aqui na Rádio Antena Web. Mas não é o último programa do Diga Lá ao Senhor Fado, nem tão pouco o último programa a que pode ter acesso. Pois é, no Canal 2 começa este fim de semana, sábado e domingo, as duas primeiras edições do programa Catedral do Fado, entre as 12 e as 12h30, pode ouvir também ou ter acesso a mais meia hora deste nosso tesouro português. Sou eu quem está na locução e a equipa é a mesma. O programa é muito parecido, mas é mais um pouco de espaço onde este tesouro pode ser ouvido. Foi um programa solicitado por alguns ouvintes, pedido esse que a Antena Web, com todo o gosto, vai poder realizar. Portanto, já sabe, pode aceder a canal2.radioantenaweb.info e pode ouvir também lá os seus fados. É um programa que tem a duração também de meia hora, mas está só para estar mais presente consigo estes fados, também ao fim de semana criamos este espaço. Portanto, já sabe. Aceda a canal2.radioantenaweb.info e ouça também esse seu tesouro português, esse bocadinho de tesouro português. Agora, já sabe também que pode fazer os seus pedidos para www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Peça o seu fado, deixe que essa alma se preencha de emoção e deixe que o seu coração palpite. Vamos ficar agora com três fados. Chama-se José Manuel Rato e traz-nos o fado Saloia de Loures. Depois ficamos com Fernando Farinha, com o Rapaz do Táxi. E terminamos esta seleção com a voz de Amália Rodrigues, Anjo Inútil. Três grandes fados para ouvir e sentir aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Linda saloia encontrei, que se sorriu para mim, tão portuguesa de lei, que eu com franqueza não sei se há outra saloia assim. Tão portuguesa de lei, que eu com franqueza não sei se há outra saloia assim. Mas andei, ao que parece, atrás dela todo dia. Se tipoias ainda houvesse, para que eu não a esquecesse, certamente lhe diria. Se tipoias ainda houvesse, para que eu não a esquecesse, certamente lhe diria. Tu és a mais linda joia, essa joia dos amores. Mete a trouxa na tipoia, anda cá, linda saloia, que eu vou-te levar a Loures. Mete a trouxa na tipoia, anda cá, linda saloia, que eu vou-te levar a Loures. Nunca mais a vi por aí, de não haver me confranjo, mas mas ainda recordo bem essa saloia que tem o rosto formoso de anjo. Mas ainda recordo bem essa saloia que tem o rosto formoso de anjo. Se eu não a posso esquecer, talvez ela não me esqueça. Mas gostava de saber como é possível ver anjos de trouxa à cabeça. Mas gostava de saber como é possível haver anjos de trouxa à cabeça. Jovem chofer de praça, homem senhor da cidade, a buzinar e a refilar por onde passa, com uma flecha sempre a louca velocidade. Quando apanha um passageiro, se o serviço não lhe agrada, torce o nariz e ele aí vai caminho inteiro, metendo todas as mudanças à pancada. O rapaz do táxi, tal como a guiar, conduz sua vida sem nunca afrouxar. Tem pé vigoroso, firmeza na mão, faz frente ao destino sem meter travão. O rapaz do táxi tem motor no peito, tanto anda nas curvas como anda direito. A vida é malvada e jamais melhora se não for levada sempre sem a hora. O jovem chofer de praça mal começa a entardecer, se fez a folha já ninguém o caça, até a hora que o colega vem render. Ao balcão do velho bar, entre um bagaço e um café, fumou cigarro e lhe a bola até chegar sua miúda que trabalha ali ao pé. O rapaz do táxi, tal como a guiar, conduz sua vida sem nunca afrouxar. Tem pé vigoroso, firmeza na mão, faz frente ao destino sem meter travão. O rapaz do táxi tem motor no peito, tanto anda nas curvas como anda direito. A vida é malvada e jamais melhora se não for levada sempre sem a hora. Como anda direito, a vida é malvada e jamais melhora se não for levada sempre sem a hora. Diga lá ao Senhor Fado. Da minha vida.

fique com a nossa antena web para dar programação para si. Até segunda-feira, que tudo lhe corra pelo melhor e cheio de energias bem positivas. Até lá, tudo de bom para si. Ser português é amar a pátria portuguesa. É tê-la sempre presente. É gostar com muita firmeza das nossas coisas e da nossa gente. Ser português é vibrar de emoção ao descobrir, entre mil bandeiras desfraldadas ao vento, a bandeira da nação. Ser português relicário forcado, cinta, jaqueta e barrete, casa de toiros e fado, barrete verde de Alcochete. As paredes carregadas de sonhos e tradições, são tantos os corações, tantas as almas lembradas nas pinturas penduradas, na melodia de um fado que foi triste e magoado, na voz de quem o cantava, catedral da festa brava, relicário do forcado, herdeiros de tanta glória, forcados do aposento, se sei o toiro a contento, salta-lhes logo à memória as toiradas que são história. Do forcado de Alcochete, bravo a pegar calhardete, de corridas afamadas, fardado de flores estampadas, cinta, jaqueta e barrete, no canto à entrada, na sala do matador, uma aguarela o matou, da mão do mestre pintada, está protejo virada. Essa sala do forcado, recanto simples sagrado, de fadistas pegadores, é ou não é, meus senhores? Casa de toiros e fado, uma certeza me veste no corpo desta guitarra, este fado é essa amarra, a quem eu peço que empreste a força aquilo que deste. Quando na praça fui ver-te, entraste assim de barrete, e depois pegaste um toiro, escreves sempre em letras de ouro, barrete verde de Alcochete, escreves sempre em letras de ouro, barrete verde de Alcochete.